Autorizar a decolagem no 0 gol 9932. 2224, observador número 1. Siga. Siga Alfa, meu ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Azul 2774.12. Você vai fazer 774. Acione código 5462. Passando o 1805-2774, chame o Centro Recife, frequência 125, decimal 1, ao PN 133, decimal 25. No pátio. Direção à esquerda para o 322-24. Após o ETAP, desça para 2.000 pés. Ajuste o altímetro no 015, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Após o ETAP, 2.000 pés, 1.095, reporte estabilizado. Eu vou 1.868. 600 estabilizou? Afirma, 6.600 estabilizado. Chame em torno 1 no 8.95. Exatamente, boa noite. Salvador, é o TAM 3600, 2000 para 5, estabilizado no NDF. Maracaju 120, decimal 3. 20, decimal 3. 3600, 3 Arcus, 0, vento. 0 graus no caso nós, a gente tem 1.0 no 80, 080 por no 4, confirma o ajuste do altímetro? 1.0 no 5. 1.0 no 5. Pesado Maceió, nível de voo 350, Viapes Lula no 7. Fala da 1-0, curva esquerda, no perfil da Cuca, Jam, Aracaju. 5467, transponder, controle 120, 80, voo no 134. Pesado Maceió, nível 350, Viapes Lula no 7, Cuca, Jam, Aracaju, primeira curva esquerda, 5467, transponder, 208, controle, voo no 134. Correto, chame pronto no posição 2, respeito também. 9932, chame Recife 126.85, alterne 125.45. 1285, alterno 2545, 9932, obrigado. Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, reposta antes da Juliette, 3600. Aproximando a Juliette, está 3600. Está 3600. Ingresse taxiway Juliette até a remota 13. Fique atento ao volume no através do 8. Ingresse via Juliette para o 13, atento ao volume através do 08. Está 3600. Gol 134 para o táxi com 127, 2 horas e 15, Salvador. Qual foi o B? 127. Direita Índia, ponte espera 195-1015, boa viagem. 1134. Sim, direita 1015, 295, nós estamos ponte espera, boa, 1134, obrigado, boa noite. Chama o turno no 8, decimal 95, boa noite. 1895, boa noite. Corre Salvador, boa noite, gol no 868, final. 868, autorizado o pouso pistão a 0, vento 080 graus 14 mais, 8 de altitude 0 na 5. Livre pouso na 08, 68. Gente, mantém o ponto de espera no 0, voo 134. Mantém o ponto de espera, voo 134. 1868, taxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o portão 5, 868. Salvador Gol 1134. 7 Lima, boa noite, identifique, chegada Mari, desça o nível 060. 060, autorizado, Itapa. Autorizado, Itapa. Azul 27 no 3, boa noite. Contato radar vai passar a posição onde? É presente voo e Bonfe para a chegada a Bonfe e a postagem do Tigre. Eita, presente Bonfe, graças. Dois, três, identifique, desça para 2080, chegada bom. Para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 015, é posto estabilizado. Tá cruzando 2-4-2-5-0 para o 3-5-0. Sim, chame sempre o Recife, 1-2-6-5-5-0-1-2-5-4-5 1-1-3-4. 2-6-5-2-5-5, boa noite. Beleza. Boa noite, passarelo 2222, informação alfa, posição 2, Romeu, parte 3. 2228, alfa, confere, pronto, passa, conquista 180. Firmo. Salvador, vitória da conquista, nível de voo 180. Recorda a pista 1-0, curva direita no perfil da árvore, elefa, elefa o piloto, logo conquista. 502 no transponder, controle 120, decima 80. Autorizou conquista no 180, decola da 10, primeira curva direita, invertida arma, eleva, off-run, conquista. 502, 1208, controle de saída, 2228. Correto, chame pronto, pushback de treinamento na parte 3. Pela Juliette Lima, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 05, reposta habilitado. Lima. Álvaro 0, visual, cabeça, janela 210. 0212, chame torre, 198, decimal 95. 295, boa semana. Azul 2713 para descida. 2713 desça para o nível 0620. 2-2-2-2-2. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 2-2-2. Vista para 2010, o Plano de Duna, reposta estabilizado e LS, ajuste no 015. Plano de Duna, autorizado, reposta 7-2-3, vista para 4.000 pés. Ajuste de altímetro no 0.5. 4.000 pés, 7-2-3. Salvador, confirmando solo Salvador em 1219. 19, boa noite. Salvador, 62, boa noite. Oxenerra 6212, boa noite. Taxi via Alfa, Kilo, para o Pátio 3. Fique atento ao semisador e o ATR da Passaredo já iniciando o push no pátio. Ok, posso confirmar qual vai ser a posição final do semisador? Eu não tenho a prevista aqui no pátio 3, só tenho o pátio 3. Provavelmente tem um balizador lá, para indicar a posição. Ah, tá sim. Então, o de alta aqui, eu paro o pátio 3, atento ao balizador e já está ligado com o semisador. Boa noite, galera. Direita 235, previsto localizador, sai 23. Capitão Lima Juliette, Lima. Lima Juliette, Lima, chame torre 118, decimal 95. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Lima Juliette, Lima, transparente. Boa noite, Juliette Lima, boa noite. Continua a aproximação, repórter, repórter, repórter, repórter, repórter. Do pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado 1015, boa viagem, 2228. 3, pátio 1, no ponto lá na Índia, 1895, 1015, boa noite, obrigado. 2713, retoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 230, limite localizador. Esquerda 230, confirma velocidade dela? A que o senhor está mantendo. Obrigado. Atingiram 90, voo no 096. Voo no 096, desça para o 050. Até o 50, voo. Voo no 723, desça para 3.000 pés. Ajuste no 05. 3.000 pés, 25, 723. Voo 096, reduza para 2009. 09, voo. Voo no 723, reduza para 2009. Já está com 209, 723. 723, 200. Mantendo.

723, reassuma a navegação na proa de Duna, autorizado LF, desce para 2 mil pés. Vamos Duna, autorizado LF, desce para 2 mil pés. Vamos 723. Azul 6908, South Notification, fly direct to ETAP, intersection, descend to cut level 050. Direct to ETAP, intersection, descend to 050, 6908. Salvador, boa noite, passarelo 2228. Turno 096 para o curso do localizador, curve à direita, proa 0620. Pressão 070, reporte estabilizado. Direita, sessão 096. Salvador, 2508. Go ahead. Request high speed. Request high speed, 608. Azul 2713, mantenha a presente proa, seu novo limite é a magnética 090 decímetros. Ok, mantenha a proa 090 decímetros, está reduzindo para 150 mais. Alterando 2228, suba ao nível 180, sai da árvore. 180, está livre da restrição? Afirmativo, 2220. 280, está em restrição, 228. Administrando visual, 1250. Uno 096, reduz para 1-70 mais. Nós está com 160. Frente ao chamé 6258, chame torre 1-8, decimal 95. 2-9-5-4. Correto. Bono 096, reduza para aproximação, autorizada final ILS. Segue tráfego da companhia, 5 milhas à frente, Boeing 737-800. Estabilizado, Gol 096. Gol no 723, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, uma boa noite. Boa noite. 713, desça para 2000 pés, autorizado ele é. É bom estabilizado. Para 2000, essa vai estabilizado, 713. Passar uma autorização em curso. Prosseguindo na aproximação, 723, recebendo 12 para 2. Fecho. Seu 096, chame torre 1 no 8, decimal 9. 295. Azul 6908. Descend to 2000 feet, QNAP 1012. Flash 1015. Track is 2000 feet, 2015 as the 6908. Boa noite, identifique, desça para o 050 na chegada à mar e voe projetado. Né, 6258, Active Alpha, reporte antes da Juliette. Autorizado pouso na 1-0, não copiou o vento 723. Forma novamente, seu rádio está muito ruim. Confirmar como é recebe agora, 090 graus, 1-1 mais. Agora copiar no 723, porém 3/3. Gente. Pode tentar a pouco. Gente, eu não sei se tiver informação, eu vou dando cópia, confirmando o filho da PUCA. Afirmo PUCA, transição de par. PUCA de par, ligado. Torre 1096, passando externo, estabilizado. 1096, continue a aproximação, vou dar uma autorização de pouso. Azul 2713, chame torre 1 no 8, decimal 9. 329, grato, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Azul 2713. Azul 2713, confere a aproximação, guarde autorização de pouso. Guardando. 1723, solos 4 anos, libere próxima direita, solo Salvador, ano 2 anos, decimal 1. Taxi da direita, 21 no 1, volume 723. Boa noite, 723, Igor. Boa 723, taxi Alfa, reporte antes da direita. E Alfa, reporte antes da direita, 723. Voo no 170, copia. Voo no 170, copia. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, direto do 10, decola da 10, curva esquerda no perfil da PUCA, Jamo, PUCA, transição de par. PUCA, transição de par. 5111 transponder, controle em 120, decimal 80. Aula do lado do Campina Grande, nível 370, a decolagem da 10, PUCA de para transição, pelo 10 da aerovia. 5511 transponder e 1208 controle, com 1170 na posição 1. Correto, cotejamento, chama quando pronto, na pole position, 1170. Chamará, 1170. Salvador, boa noite, eu vou no 868, sente da Alfa. No 868 Alfa, confere, aguarde porta, prepare a PUCA para Aracaju. Saída PUCA para Aracaju, guardando autorização. Clear, side on LS, report status. Clear, side on LS, report status, seguinte, side on LS. Essa é a 228, autorizado direto com pista. Meia Solos 43, BR próximo à direita, Solos Salvador 1219. 121, alguma noite na linha? Afirmo. Thank you. Pro de Duna, é porta estabilizada. Estado 1015, ele pouso 273. Juliette. Alfa, sua Juliette, 1090. 1723, Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, para o 8, volume 723. Volume 868, copia. Volume 868, pronto para a cota. Aracaju, 230, autorizado. E a Golfo 677. Decola da pista no zero, curva esquerda no perfil da PUCA, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 5504, transponder, controle 120, decimal 80. Gol no 868, autorizado Aracaju, nível 230, e a Golfo 677. Decola da pista 10 no perfil da saída PUCA, Jamo, Aracaju. Transponder 5504, controle 120, decimal 80. Correto, no 868, chame pronto, 5. Fora pronto, no 868. Protect Tower, Frequency 1, and 8 decimal, 905. Azul 6908. Azul 6908, detected. Tower, good evening, Azul 6908. Change preference, dude. 3-7-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 complete the landing clearance of Azul 6908. Alô, Salvador, boa noite, Azul 2703. Azul 2703, boa noite, taxi Alfa Kilo 434 Lima, pessoal. Alfa Kilo 434 Lima, Azul 2703. Are we clear? Clear to land runway 10, the wind is 080 degrees, 11 knots. Roger, switch line, Azul 6908. Azul 4062, identifique, foi pro DTAP e desça para o nível 050. Azul 6908, taxi via Alpha, Kilo 2813, position 4, Romeo. Roger, Alpha, Kilo 3, and the position is 4, Romeo, and 2, 6, 9, 0. Solta o que isso,